nossa live solidária dos namorados. Portal do Arrocha. Ainda sinto meu cheiro ao amanhecer. Eu sem você as noites são tão frias. Preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Sinto os meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andarás? Será que ainda sinto saudades da nossa forma de amar? Onde estarás? Traz de volta o seu amor. A saudade invade o meu peito. Minha paz acabou. Onde estarás? Por onde andarás? Quero te encontrar, oh meu amor. Vamos tirar o sofá da sala, vamos arrochar. Ainda sinto teu cheiro ao amanhecer. Eu sem você as noites são tão frias. Preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Sinto os meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andarás? Será que ainda sinto saudades da nossa forma de amar? E onde estarás? Traz de volta o seu amor. A saudade invadiu o meu peito. Minha paz acabou. Onde estarás? Por onde andará? Quero te encontrar, oh meu amor. E a live solidária dos namorados. Itamar mexendo com vocês.